Agora entendi o motivo de tanto amor. Não tem nada a ver com sentimento, é caô. Fica desfilando comigo pra aparecer. Me liguei no jogo e dessa vez não vou perder. Quando conheci não percebi, deixei rolar. Mas alguma coisa que me diz que vai parar. Eu não quero ouvir ninguém dizer, eu te avisei. Cheio de experiência, mesmo assim eu vacilei. Ela é daquele tipo provocante, que faz cara de santinha só pra conseguir. O dinheiro ela paga até diamante, faz seus planos armadilhas até um cair. Ela é daquele tipo inteligente, que se dissolve de família só pra conquistar. Quando vem acaba com a vida da gente, mas por onde eu passar a sua fama eu vou espalhar. Deixa comigo, virei a mesa, vou me fingir de bobo pra pegar. Tô preparando uma surpresa, a sua hora já dá pra chegar. Deixa comigo, virei a mesa, vou me fingir de bobo pra pegar. Tô preparando uma surpresa, a sua hora, palma da mão, vem. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Agora entendi o motivo de tanto amor. Não tem nada a ver com sentimento, é caô. Fica desfilando comigo pra aparecer. Me liguei no jogo e dessa vez não vou perder. Quando conheci não percebi, deixei rolar. Mas alguma coisa que me diz que vai parar. Eu não quero ouvir ninguém dizer, eu te avisei. Cheio de experiência, mesmo assim eu vacilei. Ela é daquele tipo provocante, que faz cara de santinha só pra conseguir. O dinheiro ela paga até diamante, faz seus planos armadilhas até um cair. Ela é daquele tipo inteligente, que se dissolve de família só pra conquistar. E quando vê acaba com a vida da gente, mas por onde eu passar a sua fama eu vou espalhar. Deixa comigo, virei a mesa, vou me fingir de novo pra pegar. Tô preparando uma surpresa, a sua hora já dá pra chegar. Deixa comigo, virei a mesa, pegar. Tô preparando uma surpresa. A palma da mão em cima, vai que vai. Agora entendi o motivo de tanto amor.